Capítulo 4: O Grande Talento Revelado. A passagem mais imprescindível na Bíblia relacionada ao assunto deste livro encontra-se em uma das parábolas mais brilhantes de Jesus, e é uma das que foram guardadas para serem compartilhadas no fim do seu ministério terreno. Na parábola, veja Mateus 25, versos 14 a 30. Jesus conta a história de um homem que deu os seus bens, aos seus servos, esperando que eles melhorassem o investimento realizado neles, através do comércio. Então ele saiu para uma viagem. Um servo recebeu 5 talentos de dinheiro, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1, cada um segundo a sua própria habilidade. Com o tempo, os 2 primeiros servos dobraram as riquezas do mestre, mas o terceiro servo enterrou seu único talento. Quando o Senhor voltou e viu como os 2 primeiros servos multiplicaram seus talentos, ele disse a eles: "Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei." O terceiro servo, contudo, que enterrou seu único talento por sentir medo, foi julgado severamente pelo mestre e lançado nas trevas exteriores. O mestre na parábola representa Deus. Os servos representam os servos de Deus a quem ele dotou com diferentes níveis de habilidade. E os talentos de dinheiro na parábola representam os dons, habilidades e recursos que Deus dá aos seus servos, esperando que eles multipliquem e aumentem essas fontes para a expansão do seu reino. Esta parábola está relacionada aos diferentes níveis de dons com os quais Deus presenteia todos os cristãos. Para alguns, ele deu um talento, outros receberam 2 e outros ainda receberam 5. Na verdade, o nosso grau de talento não se encaixa em nenhum desses 3 casos, mas sim em algum lugar de grande variedade que Jesus representou pelos números de 1 a 5. Deus nos capacita em um grande número de esferas, mas a área ministerial onde o talento tenha talvez a maior possibilidade de ser medido é na área da música e da adoração. Quando se trata de ministério de música, o nível do talento de uma pessoa é tão fácil de ser medido que é quase possível colocar um valor numérico a ele. Assim, ela recebeu 3,7 na escala de talento. Os talentos musicais são tão claramente medidos que um ministro de música capacitado pode levar todos para o departamento de louvor e listá-los pelo nome, de acordo com o grau de talento, desde o menor até o maior. Portanto, uma vez que o talento musical é claramente medido, eu decidi ilustrar os princípios desta parábola, apontando para o Ministério de Louvor da Igreja Local. Vou deixar para o leitor fazer as aplicações desses princípios em outras áreas ministeriais, como o ensino, a pregação, o aconselhamento, a administração e o serviço. Em primeiro lugar, você notará que Jesus disse que o Senhor deu talento para cada um segundo a sua capacidade. Deus conhece a nossa estrutura e Ele nos entrega os dons de acordo com aquilo que podemos administrar. É tentador olhar para alguém com mais dons do que você e invejar o que ele tem. Mas a verdade é que se você tivesse o mesmo nível de dons que ele, você provavelmente sofreria um esgotamento. A sua estrutura não foi construída para suportar o nível de responsabilidade que esses dons extras carregam. A responsabilidade de gerenciar esse grande talento iria destruir você. Deus lhe conhece por inteiro e ele lhe concede talentos de acordo com as suas forças. Ele ama você exatamente do jeito que você é e porque ele lhe criou precisamente da maneira como ele deseja que você seja. Ele ama quando você é simplesmente você e ele não lhe entregará mais do que você possa gerenciar com eficiência. Então, sejamos gratos porque Deus não nos deu mais do que podemos suportar. O cantor e líder de louvor David Barone disse que a inveja insulta a Deus, como se ao dar tudo o que fez para o meu irmão, Deus não tivesse deixado para mim a parte que me é justa. Mas com Deus há fartura e abundância até para distribuir. Então se Deus limitou os seus dons a qualquer um de nós, é para que ele não nos sobrecarregue com mais do que podemos suportar. Princípios relacionados aos talentos. Apenas Deus dá talentos. Você não pode desenvolver um talento que você não recebeu. Quando se trata de talentos, você recebe o que lhe dão. Se ele não lhe entregar o talento, então você não o tem. Eu conheço pessoas que adorariam saber tocar um instrumento musical, mas elas podem praticar pelos próximos 30 anos e nunca se tornarem músicos. Nenhum tempo de prática pode lhe dar um dom que você não recebeu de Deus. Às vezes, alguém pode parecer ter encontrado um dom que não possuía antes. Eu vejo 4 coisas que podem sugerir essa situação. Primeiro, maturidade. Pode acontecer de, ao nos tornarmos adultos, dons que antes estavam escondidos dentro de nós virem à luz simplesmente porque crescemos e aprendemos a acessá-los. 2. Despertar. Alguns dons podem permanecer escondidos dentro de nós, até que um professor experiente que saiba como liberar o que estava preso durante todo esse tempo apareça e nos ajude. 3. Cultivo. Quando somos fiéis em cultivar e multiplicar os nossos talentos, às vezes é maravilhoso o nível de habilidade que podemos descobrir. Eu conheci pessoas que, em minha opinião, nunca ultrapassariam 1.5 na escala de dom de uma determinada área, mas por causa da determinação delas, conseguiram aumentar o seu dom em um nível além do que eu jamais achasse possível, e eu pude vê-los além do nível 3.5 por causa disso. E 4, derramar. Em alguns casos, Deus visitará alguém, mesmo na fase adulta, e divinamente derramará sobre ele um dom que nunca possuiu. Então, esses 2 princípios permanecem. Você só pode trabalhar com aquilo que Deus deu a você, e os talentos podem crescer e se multiplicar. Quando se trata de talentos, Deus está buscando 2 qualidades principais: bondade e fidelidade. Ao final do dia, tudo o que queremos ouvir é: bem está, servo bom e fiel. A bondade está relacionada à integridade moral e à sinceridade. A fidelidade está relacionada à diligência, à confiabilidade, ao empenho e ao trabalho árduo. O sábio se dedicará acima de tudo à bondade e à fidelidade. Eu acredito que uma das melhores maneiras de cultivar os nossos talentos musicais é se colocando ao lado de alguém mais musical e mais ungido do que você mesmo e aprender do lado dele ou dela. Quando meu irmão Sheldon viajou para cursar a faculdade, a minha mãe anunciou que eu tocaria piano na igreja. Eu disse: "Mas mamãe, eu não sei tocar piano." Ela fingiu que não ouviu meu argumento. A partir de agora, eu tocaria piano na igreja e sem mais discussão. Naquela época, havia apenas 2 instrumentos em muitas igrejas, um órgão e um piano. A mamãe tocava órgão e agora eu iria tocar piano. O primeiro domingo foi um desastre. Eu tinha 14 anos de idade. Eu fiquei tão constrangido que passei a semana seguinte inteira tentando melhorar as minhas habilidades para o fiasco do próximo domingo. A minha mãe pressionava o pedal do órgão, sufocando eficientemente a minha incompetência. Ela levava cada canção até o final. Eu tentei imitá-la em tudo o que fazia. Quando as semanas transformaram-se em meses, eu me encontrei cada vez mais próximo a ela. Às vezes, o filho é capaz de igualar-se à mãe e, em alguns casos, até ultrapassá-la. Eu literalmente aprendi a tocar piano na igreja e então eu descobri esse valioso princípio com respeito aos talentos. Permaneça ao lado de alguém mais habilidoso que você e busque até alcançá-lo. O autor e professor Michael Bickle propôs a curiosa perspectiva de que, com a palavra talento, Jesus se referia aos dons públicos. Em outras palavras, o que distingue uma pessoa com 4 talentos da que possui 3, é que a pessoa que recebeu 4 talentos irá encontrar, consequentemente, uma expressão pública mais visível entre as pessoas. Quanto maior o dom, mais naturalmente a pessoa será conduzida a uma plataforma pública mais visível. Salomão expôs esse princípio quando escreveu: "Viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22, verso 29. Um exemplo disso é encontrado no tabernáculo de Davi na pessoa de Quenanias, que se elevou a um lugar de destaque ao ser o principal instrutor dos cantores porque era perito nisso. 1 Coríntios 15, verso 22. Aqueles que são fiéis ao cultivo dos seus talentos e se tornam peritos em sua área, naturalmente crescem e recebem esferas de lideranças correspondentes. Está certo, o mais habilidoso e o mais ungido receber cargos de liderança em nossos ministérios de louvor. Distribuição de talentos. Parece que Deus é completamente aleatório na maneira como distribui dons aos homens. Ele não dá mais talentos a determinadas pessoas porque elas são bonitas ou altas, ou porque têm cabelos escuros, ou são espertas ou agradáveis. A distribuição de talentos aparentemente não possui padrão, porque Deus deu um talento a este e dois àquele. Não existe uma razão aparente, Ele simplesmente dá. Não pergunte por quê, você nunca terá uma resposta. Ele se levanta na autoridade da sua soberania e simplesmente decide arbitrariamente o que ele dará a cada um. O seu nível de talento não está relacionado ao seu amor por você. Ele dá um, dois ou cinco, ele ama você tanto quanto ama todas as pessoas do planeta. Deus dá um talento a este, dois àquele, cinco a outro, e depois coloca todos na mesma equipe de louvor e diz, use-os. Eis a receita para a catástrofe. Ministérios de louvor são conhecidos entre os pastores por serem uma das áreas mais problemáticas do ministério de uma igreja local. Por que isso? Uma razão seria, sem dúvida, o fato de que Satanás se opõe ao tremendo potencial dos ministérios de louvor. Mas há outro problema, e a sua origem não é demoníaca, mas carnal. Estou me referindo à inveja que se levanta nos ministérios de louvor compostos por membros com diferentes níveis de dom. Considere mais uma vez o que Tiago disse a respeito disso. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. Quando a inveja tem a permissão de existir incontrolavelmente em nossos ministérios de louvor, ele se torna um lugar de toda espécie de coisas ruins. Nada pode ser mais importante e essencial do que trazermos essas questões à luz e chamarmos uns aos outros de arrependimento. Quando colocamos lado a lado pessoas com diferentes níveis de dom, estamos buscando o problema. Esse terreno que chamamos de grupo de louvor é um campo minado, mas Deus tem um propósito ao distribuir para o corpo de Cristo níveis variados de dons, e eu desejo que este propósito seja explorado. O grande problema do crescimento da igreja. Aqui está a maneira como funciona essa dinâmica de níveis variados de talentos, quando trabalham lado a lado. Uma nova igreja é inaugurada e há cerca de 30 pessoas frequentando esta nova comunidade. Quando você planta uma igreja, você é grato por toda pessoa possuidora de um talento que aparece. O cara sabe tocar uma música no banjo? Ele está no ministério de louvor. A irmã sabe tocar harpa? Ela está no ministério de louvor. Frank pode tocar guitarra na escala de G.O.D.? Frank agora é o músico principal. Então, em um determinado domingo, você entra naquela igreja com os seus dois talentos. Você olha para aquele ministério formado por pessoas que possuem um talento e pensa, eu cheguei aqui para isso. Você fala com o pastor sobre os seus dons e a sua disposição de servir. O pastor olha para os seus dois talentos e os olhos dele chegam a brilhar. Você é a resposta de oração. Em pouco tempo, ele lhe entrega o ministério de louvor. Num piscar de olhos, você vê aquele ministério funcionando em uma dimensão completamente nova. A adoração na igreja decola, o espírito de louvor na congregação se multiplica, a presença de Deus é maior do que em qualquer outra época, e as pessoas são incrivelmente atraídas à atmosfera de adoração. A igreja cresce rapidamente de 30 para 75 membros, e depois para 130. Você é o salvador do ministério de louvor. Todos na igreja amam você e continuamente agradecem a Deus pelo dia em que ele lhe enviou a igreja deles. Então chega o domingo, quando finalmente acontece. Na porta dos fundos aparece 5 talentos. Você pensa, volte rastejando para o buraco de onde você veio. Você fica surpreso com a multidão de emoções que surgem dentro de você à medida que olha para essa maravilha de 5 talentos. Você sabe que se essa mulher com os 5 talentos se juntar ao ministério de louvor, os dons dela certamente abrirão caminho para ela. Ela, consequentemente, receberá a liderança do ministério e se tornará a nova salvadora do grupo. Você será esquecido à sombra dos dons excepcionais e do maravilhoso potencial que ela possui. Estou descrevendo a dinâmica de Eclesiastes 4, verso 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O que a pessoa que possuía 5 talentos recebeu por ter cultivado os seus dons? Inveja. Quando a pessoa que possui 2 talentos olha para a pessoa que possui 1, ela pensa, saia, agora eu estou aqui. As coisas serão um pouco diferentes agora. Mas quando a pessoa que possui 2 talentos olha para a pessoa que possui 5, ela pensa, vou arrancar os seus olhos. Não fique aqui. Não faça desta sua igreja. Vá para qualquer outro lugar. O problema é a inveja. E ela, em algum momento, alcançará quase todos os ministérios de louvor na face da terra. Essas dinâmicas fazem parte das crescentes dores das igrejas em desenvolvimento. À medida que uma igreja cresce, o nível de dons dentro de vários ministérios daquela igreja deve crescer junto com a igreja. Para uma igreja de 900 pessoas continuar crescendo, ela precisará de certo nível de talento em seu ministério de louvor, que uma igreja de 100 pessoas não precisaria. Se o nível de excelência no ministério de louvor e em outros ministérios não cresce junto com a igreja, o crescimento da igreja irá paralisar e se nivelar conforme o nível de talento entre os seus líderes. Às vezes, os pastores precisam lidar com situações dolorosas. Coloco esta pessoa que possui 3 talentos à frente do nosso ministério de louvor e deixo todos felizes. Ou entrego ao ministério de louvor essa pessoa que possui 4 para continuarmos crescendo? Mas se eu fizer isso, eu sei que algumas pessoas ficarão ofendidas. Pastorear essas transições é dolorosamente delicado. Caminhando juntos. Eu disse que a pessoa que possui 2 talentos olha para a que possui 1 e responde com um pouco de arrogância. E depois, essa mesma pessoa que possui 2 olha para o que possui 5 e reage com inveja. Mas e a pessoa que possui 1 talento? A tendência dele ou dela, de acordo com Jesus, é enterrar o seu único talento. À medida que a excelência do ministério de louvor cresce, a pessoa que possui 1 talento diz, estou saindo, estou renunciando ao ministério de louvor. Vocês estão acima de mim agora. Eu sou muito esperto para continuar nessa plataforma ao lado de todo esse talento. Não, eu estou de partida. Então, a pessoa que possui 1 talento enterra o único talento que tem. E a pessoa que possui 5 talentos, a sua tendência é dizer, podemos melhorar um pouco este navio? Se pudéssemos simplesmente lançar ao mar alguns desses instrumentos desnecessários, poderíamos de verdade preparar o barco e fazer algum progresso. Aquele que possui 5 talentos deseja livrar-se da carga desnecessária e decolar. A parábola de Jesus diz o seguinte para a pessoa que recebeu os 5 talentos. Reduza a velocidade e traga os outros com você. A sua tarefa é ensinar, instruir, orientar, equipar e impactar aqueles que têm menos dons que você. Se você estiver disposto a ir mais devagar e trouxer todos com você, você cumprirá o seu papel no ministério de louvor. Você será aquele que fará discípulos. Muitos de nós têm a tendência de cair na categoria daquele que possui 2 talentos. Não somos tão talentosos como alguns, mas possuímos mais talento que outros. Esse é um alerta saudável para entendermos esta simples verdade. Sempre existe alguém mais talentoso que você. Devemos estar também acostumados com isso. Então, muitos de nós se colocam nesta categoria do meio. A mensagem da parábola para nós é a seguinte: não permita que a inveja roube de você a sua herança em Cristo. Celebre o sucesso do seu irmão que possui 5 talentos. Junte-se a ele na batalha. Vamos caminhar juntos e seja grato, porque na categoria do meio você pode servir a Deus, apoiando e servindo de base para o ministério de louvor. E o que a parábola diz para as pessoas que possuem um talento? Desenterre o seu único talento. Você não tem a permissão de se dar ao luxo de mantê-lo enterrado. Siga em frente, desenterre-o, limpe-o e o entregue para o uso do Mestre. Eu acredito que existe um exército que se levantará na terra nos últimos dias, que confundirá os poderes da terra. Eles perguntarão: de onde veio este exército? A resposta será: este é o exército dos santos que possuem 1 talento e que escolheram desenterrá-lo, limpá-lo e aplicá-lo na causa do reino. A batalha dos últimos dias será vencida por um exército de guerreiros dotados de 1 talento que entregarão o seu tudo pela causa do rei. O grande desafio para o Ministério de Louvor hoje é fazer com que as pessoas que possuem 5, 2 ou 1 talento caminhem juntas e em aliança para que a glória de Deus seja revelada na terra. A inveja nos tentará privar desta aventura excitante, mas nós não iremos nos submeter a isso, nem por um momento sequer. Estamos cientes do esquema do inimigo. Iremos crucificar a carne, iremos enfrentar os problemas do nosso coração e vencê-los no poder do Espírito, liberando todo o corpo para funcionar junto. Um dos maiores desafios da liderança na igreja é prover uma atmosfera onde os músicos que possuem 5 talentos ansiem por fazer parte da equipe, mas onde as pessoas dotadas de apenas 1 talento também sejam calorosamente abraçadas e recebam um lugar significante no trabalho do ministério. Como liberamos ao mesmo tempo as pessoas que possuem 5, 2 e 1 talento? Se formos preparar todos os santos para a obra do ministério, então devemos responder deliberadamente esta pergunta. Apesar de estarmos ilustrando essas dinâmicas, referindo-nos especificamente ao ministério de louvor na igreja local, o desafio dos talentos existe em várias áreas do ministério da igreja. Será responsabilidade do leitor aplicar estes princípios a outros campos ministeriais. Um amigo pessoal a quem eu classificaria como um músico que possui 5 talentos e que também possui um coração adorador disse certa vez: eu desejo estar em uma equipe que se empenha para conquistar a excelência. Esse é um sentimento comum entre os mais talentosos. Outro amigo me disse que ele acha muito gratificante ministrar em uma equipe com outros músicos que possuem 5 talentos. Além disso, ele acrescentou: certa vez eu recebi a chance de tocar e aprender quando eu não tinha a confiança que eu tenho agora. Até os músicos dotados de 5 talentos precisam começar em algum lugar. Nossos níveis variados de talentos ativam ventos de conflitos no relacionamento. Ventos esses que não podem ser evitados, mas sim enfrentados com coragem. Ministérios que se concentram em preparar os santos que possuem 1 talento em sua maioria movem-se tão lentamente que os santos dotados de 5 talentos não querem fazer parte deles. A rotina é muito entediante para eles. Contudo, os ministérios que se concentram em usar os santos que possuem 5 talentos têm a tendência de deixar as pessoas que possuem 1 talento afastadas, sentindo-se inválidas e inúteis. Elas simplesmente não podem continuar. Uma igreja se esforçou para resolver este problema, formando 3 equipes de louvor que funcionavam em 3 níveis diferentes de talento. A equipe com os melhores músicos recebia músicas mais complexas, o que evitava que eles se sentissem entediados ao mesmo tempo e os desafiava a continuar dedicando-se com afinco. A segunda equipe era muito boa musicalmente, mas era maior em tamanho e foi ampliada para incluir um coral de cantores. Esse grupo poderia fluir espontaneamente, mas ainda precisava de muito ensaio. A terceira equipe era composta por músicos novos e funcionava como ponto de entrada para o Ministério de Louvor. Todos iniciavam nessa equipe e depois eram transferidos para outras equipes à medida que os seus dons e a sua simpatia tornavam-se conhecidos. A música dessa equipe era basicamente simples e eles raramente iam além do que ensaiavam. As três equipes tinham uma rotatividade regular, de forma que todos recebiam a oportunidade de se expressar. A unidade entre as três equipes era mantida através de tempos de comunhão e confraternização. A abordagem de outra igreja foi estabelecer uma equipe de louvor principal, que possuía os melhores músicos e que ministrava aos domingos. Uma segunda equipe, que funcionava como reserva da equipe principal, para servir quando o principal líder de louvor estava fora da cidade. Eles não possuíam uma rotatividade de equipe. Apesar dos membros da segunda equipe sempre serem chamados como substitutos quando um membro da primeira equipe estivesse ausente, a segunda funcionava como campo de capacitação para aqueles com níveis de talentos variados. Desta segunda equipe eram enviadas pessoas para trabalhar em vários outros ministérios da igreja, como culto nos lares, ou ministério infantil, ou grupo de jovens, ou confraternizações na igreja. A International House of Prayer, Casa Internacional de Oração, da cidade do Kansas, está descobrindo uma solução fascinante para este desafio de mobilizar todos os níveis de talento. Ao estabelecer um formato 24 horas por dia, 7 dias por semana de louvor e oração incessante, houve a necessidade imediata de membros da equipe de louvor para servir ininterruptamente. A exigência abriu espaço para uma grande variedade de dons e níveis de dons. O formato 24 por 7 também obteve o maravilhoso efeito de aumentar o nível de musicalismo na casa do Senhor em um ritmo acelerado. Este se tornou um contexto seguro para adoradores multiplicarem os seus talentos. O testemunho comum dos líderes diz que é possível formular um ministério que englobe todos os níveis de talentos. Um dos segredos é enfatizar um modelo de ministério segundo o Novo Testamento. Aqueles que estão dispostos e são zelosos para crescer em seus talentos e força interior devem receber um lugar nesse meio. Se enfatizamos que o nosso objetivo busca e prioriza a excelência, então muitos serão afastados. Mas quando enfatizamos o chamado e a motivação do coração, há lugar para todos os que são chamados. É tremendo ver alguém menos talentoso ter um impacto ministerial maior do que o esperado, porque possui uma ardente paixão por Jesus, que incendeia o coração dos outros. O pastor sábio encontrará maneiras de fazer com que aqueles que possuem cinco talentos decolem. Enquanto eles precisam educar os outros, eles também precisam ter uma saída para as suas habilidades criativas. Quando as pessoas que possuem cinco talentos recebem a liberdade de abrir as suas asas, elas criarão um efeito dominó. A força do avanço delas abrirá caminho para outros seguirem. A moral da história é que devemos estar comprometidos a caminharmos juntos nas dificuldades dinâmicas que surgem em razão dos vários níveis de talentos. As Escrituras nos dizem que o amor não é invejoso. 1 Coríntios 13, verso 4. E então, quando verdadeiramente caminharmos em amor um para com o outro, iremos contrariar as paixões carnais estimuladas pela inveja. O espinho na carne. O ministério de louvor é um dos ministérios mais poderosos na igreja. Quando a presença de Deus é derramada sobre os levitas ungidos, quando eles se levantam e ministram ao Senhor, as reações em série começam a acontecer no espírito, são absolutamente poderosas e potencialmente contagiantes para aqueles que Deus usa desta maneira. Se o ministério de louvor não mantiver isso em equilíbrio, ele pode facilmente tornar-se dirigido pela ambição e pode ter o ego como centro. Mas Deus entregou o ministério de louvor, um ponto de equilíbrio. Eu chamo de espinho na carne. Ela é a diferença de talentos na equipe. Deus construiu soberana e propositadamente esta tensão dentro do nosso ministério, para sermos forçados a encarar as atitudes do nosso coração com honestidade. A nossa gentileza é testada, a nossa paciência é testada, a nossa fidelidade é testada, o nosso amor é testado. O fato de termos que trabalhar uns com os outros com os nossos diferentes talentos nos mantém humildes, dependentes e rendidos a Deus. E é por isso que Ele nos deu a variedade de talentos. Ela é, na verdade, a nossa segurança e salvação. Sem ela, não seríamos, ao menos, capazes de viver como salmistas. O chamado das Escrituras de darmos preferência, honra uns aos outros, desafia a todos. Quando os santos que receberam um talento honram os santos que possuem cinco, abrindo caminho para crescer e decolar, essas pessoas que possuem cinco talentos irão expor o quanto o primeiro grupo não é de fato talentoso. Isso irá provar intensamente o coração daqueles que possuem um talento. Será que eles acusarão as pessoas que possuem cinco talentos de serem guiados pelo desempenho de agirem na carne? Por outro lado, quando aqueles que possuem cinco talentos honram aos que possuem um talento, ao dar um passo atrás e entregar a eles uma plataforma para se expressarem, o coração do primeiro grupo será testado, uma vez que eles assumem o papel do secundário, sabendo que ao mesmo tempo que assumiriam o papel principal, de maneira excepcionalmente melhor. Será que eles acusarão as pessoas que possuem um talento de serem invejosas? O que o Espírito Santo está testando em nosso coração é o seguinte: estamos honrando uns aos outros em amor? A estrela da equipe. Certa vez, levei meu filho, Michael, a um desses jogos de basquete. O time dele jogou contra um time que possuía uma estrela. Quando esse garoto em especial estava em campo, o seu time marcava todos os tipos de pontos. Quando ele sentava-se no banco, o time do meu filho reaparecia. Mas a recuperação não durava muito tempo, porque então a estrela voltava para o campo e o time dela decolava novamente. Você alguma vez já jogou em um time onde ficou um bom tempo sentado no banco assistindo a estrela do seu time abrir todos os jogos, alcançar o melhor tempo de jogo de todos os outros jogadores e então também encerrar a partida? Você tem uma escolha nessa posição: ou você é invejoso, ou decide ficar alegre porque ele ou ela está em seu time. Estou prestes a confessar um dos exemplos mais feios de inveja na minha vida. Eu sei que os meus amigos que leem este livro usarão o que vou dizer contra mim para o resto da minha vida, de modo bem-humorado, é claro. Mas eu acredito que essa é a intenção. Se eu vou confessar a minha podre inveja e permitir que outros me provoquem por causa disso, eu ganharei mais graça para triunfar. Então vamos lá. Certo dia, eu estava folheando uma revista cristã e esbarrei com um nome. O nome foi anunciado para um evento, um cruzeiro, por ter escrito este livro e assim por diante. Então, na lista de best-seller, o seu nome estava exatamente no topo. O nome era Max Lucado. Agora, eu nunca encontrei Max Lucado, nem mesmo estive no mesmo ambiente que ele. Eu poderia passar por ele na rua e nunca saber quem ele era. Então, eu parei e pensei comigo: por que esse cara me incomoda? Eu nunca o encontrei e ele me incomoda. E então, imediatamente, o Espírito Santo sussurrou em meu coração: inveja. De repente eu entendi. Eu senti inveja de Max Lucado, mas por quê? Porque era o seu livro, o número um na lista de best-seller, não o meu. Bem, eu me arrependi imediatamente, claro. Mas o problema não estava em Max Lucado, o problema estava no meu coração. Então, no mês seguinte, eu descobri, ao ler a revista, que eu tive novas oportunidades de invejar, porque havia outro autor de um best-seller naquele mês. A partir de então, eu compreendi que sempre haverá alguém mais talentoso do que eu. Dessa forma, é melhor que eu me acostume com isso e trate dessas questões. Várias vezes o Senhor precisou me perguntar com relação às pessoas mais talentosas ou mais ungidas do que eu. Por que você não pode se alegrar porque ele está em sua equipe? Então, pela sua graça, é isso que me proponho a fazer. É fácil para uma pessoa que possui cinco talentos cair na armadilha de confiar em suas próprias forças. Às vezes, elas podem começar a sentirem-se autossuficientes, como se não precisassem dos outros. E às vezes, elas podem passar por cima das pessoas na busca pelos seus objetivos. Se você faz parte do grupo que possui cinco talentos e o coração semelhante ao de Davi, Deus lhe manterá sob controle ao lhe entregar um Saul. Enquanto você toca habilidosamente a sua harpa para o Senhor, Saul tentará lançar um dardo em seu coração. Saul era, na verdade, presente de Deus para Davi, para mantê-lo humilde em meio à sua unção. Eu assisti a alguns dos músicos mais talentosos tocarem com um nível mínimo de unção, porque eles eram facilmente consumidos ao colocarem o foco na proficiência musical e arriscarem a profundidade em Deus. Eles alcançaram um brilho impressionante, mas não alcançaram muito óleo. Muitas dessas pessoas são enganadas, mas aqueles que têm discernimento conhecem a diferença. Deus tem maneiras de ensinar as pessoas que possuem cinco talentos que elas são absolutamente nada, longe da sua graça e unção. Aprender essa lição às vezes é doloroso. Aprendendo com Jesus. Eu acho que ninguém argumentaria que Jesus era um homem que possuía cinco talentos. Sim, mais de cinco. Então, como Jesus interagiu com os diferentes níveis de talentos entre os seus discípulos? Primeiramente, Jesus nunca se retirou do seu chamado ou simplificou para aqueles que o seguiam. Ele nunca disse: João, é a sua vez de ensinar hoje. Hoje eu só vou ouvir. E ele nunca disse: Pedro, hoje é a sua vez de curar as pessoas. Eu sentarei ali e assistirei. Em outras palavras, ele nunca deu espaço para outros recuando do seu próprio chamado. Ele acelerou e convidou seus discípulos a permanecerem ao seu lado e assistirem. E desse modo, eles eram transformados em sua presença. Inicialmente, os 12 tiveram que fazer uma escolha: ser intimidado por este homem ou ficar fascinado por ele, apreciá-lo e aprender ao seu lado. Mesmo sendo Jesus mais talentoso que eles, eles decidiram se afastar da inveja e se alegrar com o privilégio de caminhar em sua companhia. Eu vejo esse padrão geral em como Jesus levantou ministérios. Ele ensinou e modelou. Então ele os enviou em duplas para fazerem o que ele estava fazendo, ao mesmo tempo dando continuidade ao seu próprio ministério. Depois ele ouviu o relatório deles, dando-lhes o feedback e correção. Então, ele os disse para permanecerem ao seu lado mais uma vez, para observarem e aprenderem. Assim, o ciclo era repetido mais uma vez. Finalmente chegou a hora da separação. Quando Jesus se separou deles, eles estavam preparados para agirem sozinhos. Quando se trata da inveja, existe outro princípio importante que eu observei na vida de Jesus. Eu descobri esse princípio na seguinte passagem. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Porém, Jesus lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, versos 35 a 45. Tiago e João queriam um lugar especial, privilegiado no trono de Jesus. Quando os outros 10 discípulos ouviram o pedido deles, começaram a indignar-se. Por quê? Por causa da inveja. Quando Jesus percebeu que o pedido deles provocou toda essa inveja, ele chamou todo o grupo de discípulos e tratou com o problema. Como Jesus tratou com a inveja deles? Eu poderia esperar que ele pegaria um grande martelo e trataria violentamente com este pecado escuro, sujo, feio e pernicioso. Mas aqui se encontra o princípio tão importante. Jesus corrigiu a inveja com gentileza. Você consegue ver a gentileza em sua resposta? Isso me ensina muita coisa. Isso me diz que quando eu percebo a inveja em nosso ministério de louvor ou em qualquer outro ministério da igreja, eu devo lidar com ela imediatamente e diligentemente, mas com gentileza. Ao corrigir a inveja, devemos chamar uns aos outros gentilmente para a vida crucificada. Vamos nos humilhar e servir uns aos outros. Vamos ser mansos de coração e continuar clamando por misericórdia. Orgulho e ambição se prostrarão na presença deste tipo de correção gentil. Além do talento, eu agradeço a Deus pelos talentos que Ele nos dá, mas este capítulo não estaria completo se eu não acrescentasse esse pensamento. Existe outra dimensão além dos talentos. Existe uma dimensão de ministério na graça de Deus, segundo a qual a efetividade do nosso ministério transcende o novo nível de talentos. Isso é de fato uma boa notícia. Deixe-me aplicá-la a você. Vamos começar com José, um homem dotado de 5 talentos. José possuía muitos talentos e podia fazer tudo, tudo. Potifar entregou toda a administração de sua família para ser supervisionada por José, porque tudo o que ele tocava era abençoado por Deus. Ele impressionava todos com a sua habilidade de lidar com múltiplas tarefas, com graça e aptidão. Com seus 5 talentos, José foi capaz de administrar toda uma família. Mas Deus tinha muito mais para José do que simplesmente a administração de uma família. Ele tinha uma nação para José administrar. Ainda assim, Deus sabia que uma vez que José seria eficaz em liderar uma nação, ele precisaria encontrar um reservatório dentro de si mesmo que fosse mais profundo do que os seus talentos naturais. Para ajudar José a encontrar esta outra dimensão, Deus o colocou em uma prisão. A prisão é o lugar onde todas as forças e todos os dons que você cultivou são agora inúteis. No confinamento solitário deste frio calabouço egípcio, posso imaginar José clamando a Deus com um desespero inigualável. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que as suas promessas não foram cumpridas em minha vida? Eu amei e obedeci ao Senhor e agora aqui estou eu, um prisioneiro no Egito, e eu não fiz nada para merecer isso. Deus, onde está o Senhor? Se o Senhor não falar comigo, eu morrerei nessa prisão. O desespero levou José a se chegar ao Espírito de Deus, como nunca fez em toda a sua vida. Ele aproveitou a abundância de tédio como uma oportunidade para buscar o Espírito de Deus com uma intensidade inédita. Ele fincou raízes em Deus, raízes cada vez mais profundas, e então certo dia ele encontrou o rio. Ele encontrou o rio da permanência no Espírito de Deus. Ele encontrou em Deus uma fonte que flui com mais profundidade do que as estações da vida. Ele encontrou uma fonte em Deus, que quando o faraó teve o sonho, José foi capaz de fazer uso do rio da vida e interpretar o sonho de faraó. Foi a habilidade de José de acessar as profundidades do Espírito que o libertou da prisão. Um dia José saiu da prisão e foi para o palácio. E para José a questão foi a seguinte: você alimentará uma família ou nações? Para ser pastor de nações, José, você precisará encontrar uma fonte em Deus que vai além dos seus talentos. Os seus dons são elevados, mas eles nunca lhe darão autoridade para fazer o que Deus tem para você. Mas agora, porque encontrou o rio, você se tornará um distribuidor da vida para as nações da terra. E então vamos terminar com Ana, Lucas 2, versos 36 a 38. Eu a chamo de a Ana que possui um talento. Nada nos registros bíblicos sugere que Ana possuía excelentes dons e habilidades. Ela não possuía nenhuma habilidade negociável, mas ela sabia que podia fazer uma coisa. Ela podia ser esposa e mãe. Mas após 7 anos de casamento, Deus tirou a vida do seu marido. Esta catástrofe fez Ana vacilar. Deus, como o Senhor poderia ter tirado o brilho dos meus olhos? Como o Senhor pode ter destruído todos os planos que eu tinha para a minha vida? O Senhor tirou de mim a única coisa que eu podia fazer. Na tristeza daquele momento, Ana fez uma escolha. Ela poderia se tornar amargurada contra Deus ou mergulhar profundamente em Deus como nunca antes. Escolhendo a segunda opção, Ana buscou a Deus com todo o seu ser. Deus, eu não sei porque o Senhor devastou a minha vida. Eu não consigo ver a sua bondade em minha vida, mas ainda assim, eu declaro que o Senhor é um Deus bom e eu buscarei o Senhor até que eu veja a sua bondade. Eu declaro que o Senhor é um Deus de amor, mesmo que pareça que nesse momento o Senhor não me ama, mas eu sei que o Senhor é um Deus amoroso e eu buscarei ao Senhor até que eu veja o seu amor em minha vida. E Ana começou a buscar o Espírito de Deus como nunca antes. E então, certo dia, ela ouviu a voz. Orar e jejuar? Noite e dia? Tudo bem, Senhor. Se o Senhor está dizendo, ela acendeu a fornalha a uma temperatura 7 vezes mais intensa e se entregou ao jejum e à oração, ministrando ao Senhor noite e dia. Os meses se transformaram em anos e então mais uma vez a voz apareceu. Messias? O meu Senhor Messias? Deus a mostrou que o Messias estava prestes a nascer e que através de sua intercessão, Ana estava preenchendo um papel crítico na preparação do caminho através da oração. Com uma urgência redobrada, ela se dedicou arduamente em intercessão pelo Messias. E chegou o dia quando ela segurou a resposta da sua oração em seus próprios braços. Eu acredito que não esteja aumentando a história quando sugiro que Ana orou pelo Messias. Ana é a mulher dotada de um talento que poderia ter se tornado vítima da amargura. Mas porque ela buscou a face de Deus, o Senhor transformou a sua esterilidade em fertilidade. E agora ela é a mãe espiritual de toda a família da fé. Ela achou que Deus enterrara o seu único talento, quando na realidade Deus estava convidando-a para uma nova dimensão. Seja grato a Deus pelos seus talentos, sejam eles 5, 2 ou 1. Faça o melhor que puder para cultivá-los fielmente até alcançarem a sua expressão máxima. Mas se o Senhor lhe convidar para uma dimensão superior, permita que ele lhe atraia para diante da sua face com um grande anseio e desespero. Talvez ele lhe guiará para a outra dimensão que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.